no 780, seu Solos 36, livrando à direita, chama o Solos 21, decimal 9, tenha uma boa tarde. 219, livrando à direita, obrigado. O Salvador, boa tarde, gol 970, livrão. 780, táxi via Alfa, repartente da táxi Aquilo. Alfa, repartente da Aquilo, na 780. Porque após a rolagem do gol ali mantém a cabeceira deslocada, o TAM 3661. Ah, ali mantém, TAM 3661. Não. Gol 1600, chame o Centro Recife 12685 ao término 2545. Recife 2685 ao término 2545, gol 1600. Gol 924, decolou o 18, chame o controle em 19.8, tamo voo e uma boa tarde. 198, obrigado. Autorizado, chama para o táxi. Não, não entendi. Eu só tinha mandado o guardar falar o que era o número 2. E agora a gente está autorizado para o táxi. 3, 2, 3. 3834 corrigindo, continua como número 2, aguarde. Ok, senhor, eu estou aqui esperando um motor no finger já há 4 minutos aguardando. Quando o senhor definir se eu posso ou não posso iniciar, eu também estou. A linha de pronto, 3661. Gente, estou só aguardando o gol fazer a curva, né? Obrigado. Assim, está 3661 no livre decolagem, o vento é 190 graus com 9 nós. Tá, o projeto de decolagem para 3661 está iniciando, obrigado, senhor. Azul 4089, chame Recife em 126, corrijo 1288 ao término 13325. Recife 1288, 13325, 4089. Dia ampliado. Gente, 1333, chame ponto para o novo posto. Nós estamos prontos, tem autorizar o outro para a gente poder ir, senhor. Gente, no 333 será agora o número 2. 3834 está agora autorizado, chama para o táxi. Chamada de táxi, 3834. Muito obrigado, amigo. Tenha uma visão boa, valeu. Nada. Tá 3661, decolou os 20, chama o controle em 198. Tamo voo e uma boa tarde. 198, boa tarde, obrigado, bom trabalho. Geral, boa tarde, tá 3661. Cruza 1200, pés andares. 3621, suba e mantenha nível 220. A saída será da El, após da El, Leda, após Leda e Elz. Gente, da El, Leda, após Leda, direto de Elz, são 3661. 924, chame Recife em 12685, alterne 12545. 12685, alterne 12545, Recife, 924. Guarda do Bono 780. 780, ciente, seu portão é o número 4, vai aguardar a nave da TAM no táxi. Ok, para o 4, aguardando, 780. Eu estou utilizando o golpe, estou sem apelo. Ah, tranquilo. Gol no 648, desça e mantenha o nível de voo 50. Identifique chegada Mari, 1011 é o ajuste do altímetro em Salvador. Gol no 648, gente, informa, informa, pode estar solicitando para o 366, que está aí na nave da 10. Táxi via India Alpha Delta, na Delta, chame torre 18, decimal 6, bom voo. Obrigado, livre táxi, India Alpha Delta, a Delta 2863834. Vamos embora. Você pode iniciar o push na posição 3? Guarde 1333, temos a aeronave da companhia para ingresso no pátio de estacionamento, após a mesa será autorizado. Gente, após o ingresso da aeronave da companhia no pátio, será autorizado. Volo 780, observe a aeronave da TAM no táxi. Táxi via PAT 3, pátio principal, portão número 4. Prossegue para o 4, na 780, obrigado. Coordenação com a equipe de solo para estacionamento da aeronave da companhia à sua esquerda, autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Gente, em coordenação com o pessoal de solo, após o ingresso da aeronave da companhia no 4, está livre, o push, o voo no 333. Salvador, boa tarde, o TAM 3193, informação X-Ray, descendo, nível 100. Torre Salvador, boa tarde, o TAM 3834, ponto de espera da 190 Taxi Delta, pronto para decolagem. TAM 3834, muito boa tarde, a linha decola da 10, deslocada em 1.200 metros, TNH é 1.011, o vento é 1.90 graus com 9 nós. Eu ativo o livramento de decolagem, cabeceira deslocada, 1.200 metros, 3834. 3193, eu tô aqui na proa 230 agora, só pra evitar uma formação aqui à minha esquerda, tá? 198, filma o voo e uma boa tarde. 198, obrigado, 3234. Copiasse, então 3834. Ô senhor, acabei de passar a sua escuta, quando eu passei, só ouvi Momo. Ah, positivo, então submantendo o nível 390, vigilância, saída Momo. 390 na Momo, 3834. Controle 3193, tá voando na proa 230, eu vou dar uma formação à esquerda aqui próxima a bomba. 230 na proa, ciente. Para o táxi, o voo na 333 com o ONU 53 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 15 de autonomia. ONU 53 a bordo, ONU 0, ONU 1 altímetro, táxi via Índia, Alfa e Delta, na Delta Xami Torre, ONU 9 decimal 6, bom voo. Índia, Alfa, Delta, no ponto 0286, o voo na 333, uma boa. Salvador, aqui é o 5489. Eu sigo, 5489. É o 5489 pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Deve chamar para o táxi. LS X-Ray, sem glide, cabeceira deslocada 1200-1011. Cidade pessoal aeronave, estratégia? Para o RNAVE da pista 1-0, mantenha o perfil da STAR e prepare-o após ITAP Serra Vitor 366. Certo. Após o Serra Vitor ITAP Serra Vitor 366, 1011. Mantendo o perfil da descida. Positivo, 2500 pés. Salvador, voo no 333, se aproximando do ponto de espera da na Delta, está pronto para decolar. Voo no 333, está livre a linha de decolada, cabeceira 10 deslocada em 1.200 metros, QNH 10, 1.1, vento é 1.80 graus com 1 dezena de nós. Gente, livre a linha reticular da 1-0 na cabeceira deslocada, o 1-3-3-3. Salvador, aqui é o safe 489. Diga 5489. Para o táxi, com o POB de 70, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. 670 a bordo, altímetro 1091, táxi via Juliette, Alfa e Delta, na Delta Chame Torre 118 decimal 9, 119 decimal, corrijo, Torre 118 decimal 6, bom voo. Cliente, grato. É só confirmando, o ajuste é 1011? Afirmo. Isso. 685, alterno 12545. decolando à direita no 333. No 333, decolou aos 34, chama o controle 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, uma boa. Controle Salvador, boa tarde, gol no 333, passando 2.800 na Gole Gonza. Gol no 333, submantenha 380, vigilante. Sobe 380, vigilante, chama o 333. Boa tarde, TAN 3154, acione identificação desse, mantenha nível de voo 50-050, chegada Mari, 1011, é o justo. 050-1011-3154, chegada Mari. O 3193 vai atingir o 40. Ciente, está reautorizado 2 mil pés, sob vetor, vou ir na proa 185, limitado pelo localizador. Procedimento ILS X-Ray sem glide, 1011. 2011, 1800 limitado, volta para 313. Aqui é o TRIP 5489. TRIP 5489, tá livre ali a decolada, cabeceira 10 deslocada, o vento de 180 graus com 89. Gente, livre ingressar na 110 para decolagem, grato. Passando Serra V366, gol no 648. Torre 118.6, no 648. 1862, gol no 648. TAN 3193, velocidade 170 nós. 170, reduzindo, TAN 3193. TRIP 5489 decolou aos 38, chama o controle 19-8, bom voo e boa tarde. Etcher, grato, bom dia. Salvador, aqui é o TRIP 5489. TRIP 5489, suba e mantenha nível 140, vigilância. Ciente, grato. Gol, 1333, chame Recife, 1288, ao término 13325. 288-3325, no 333. Salvador, gol no 648, passando TAV 372, embaixada travada, visual. 648, tráfego chegou avistado. Rabiceira deslocada em 1.200 metros, homens em marca desse trecho. Vento 190 graus 8 nós, check trem, pouso autorizado. Passado e travado, gol 1648, confirmando o vento? É, 180 com 8. Anota 3.13, já está na mínima, esquerda 130. Positivo, vai estabilizar meia dúzia de milhas a retaguarda da aeronave, completa a flutuação. A gente está colhendo visual também, 3.13. Zona 93, complete final, chame torre 1186. 18.6, tá. Final, uma milha de 100 pra. Sextan 3193, continua aproximação, número 2 para o pouso, cabeceira deslocada em 1.200 metros, homens em marcas nesse trecho, agora de pista no zero livre, vento sul com 8 nós. Sente agora 0393. No solo aos 4-2, libera a direita, 121 lá. Vamos 219, obrigado. Alô, gol, ONU 648, livrou para prosseguir no ataque, gol. Vento 170 com 8. Para 3154, após ETAP dessa para 2000 pés, ajustando 011, autorizado final, reposta estabilizada. Após ETAP, 2000 pés, 011, autorizado, operador 3154. Espaço Salvador, boa tarde, é o Papa Tango Mike. 3 no solo aos 4-4, direita próximo 1219. 3-1-0. É. Livrou a nossa escuta.